minha luz que me guia. Minha luz que me guia. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é Jesus que morreu por nós lá na cruz. Nada temerei, porque ele é minha luz, minha salvação, minha fonte de inspiração. Mas muitos ainda não estão na luz que brilha, se desperdiçam, se aniquilam. Não querem nem saber, não querem nem conhecer. Mas eu te digo, ele é a única saída. Te dará a vida eterna se você mudar de vida. Réis que vergonhados e confundidos serão todos os seus inimigos, tornar-se-ão nada. Os que contenderem contigo perecerão. Busca-lo-ás, mas não acharás. O que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada. Com coisa que não é nada, os que guerreares contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu estou contigo. Sou o Senhor e Salvador, quero que você experimente de todo o meu amor. Senhor, obrigado, porque em ti eu posso confiar. Mas muitos demônios têm se levantado para me derrubar. Me dê força, me dê coragem, para de pé eu posso continuar. Não quero cair em nenhuma tentação, porque contigo quero sempre ter comunhão. Ilumine meus passos, guie-me pelo caminho correto, porque junto a ti eu quero sempre estar perto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ilumine a terra, tire esse povo das trevas, e que cada um conheça o Senhor Jesus. A verdadeira luz. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. Na rima que sempre tentei, na levada de um papo, a minha levada com uma bomba que veio pra revolucionar. Que coisa feia, cocaína na veia. A verdade é, se ficar usando por muito tempo, você não vai ficar de pé. Mas eu guardei a minha rajada pra quem tá de pé. Ei, principalmente pra você que gosta de fumar um beck. Agora pra você que não gosta, porque está em falta por causa da maldita droga, rimando sua firma. Tá seu próprio filho, depois da consequência, tentar seu próprio suicídio. Ideia, vem comigo, terá a verdadeira ideia. O caminho certo que é Jesus. Ha ha ha ha, verdadeira luz. A verdadeira luz, que é Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. Como nasce daqui diante de ti, é lugar que eu nunca quis sair. Mas o homem se afasta por bobeira, confusão rola na rua, caçando treta. Acha o significado da vida, ó, que desperdício. Sempre que tá ali é Cristo, o verdadeiro vício. Passa na peneira da vida, fica tão difícil. Mas aqueles que são de Cristo, entende tudo isso. Na rima tentam bolar várias ideias, pra te mostrar que aqui a coisa é séria. E não brigamos, vou fazer papel de crente idiota. Mas tudo bem, você está aí, você vira suas costas. Jesus vai fazer o mesmo quando chegar seu dia de glória. Então você vai ficar questionado, sabe porque todos partiram com você. Na rima, quantos partiram, quantos foram. Me lembro de um pou-pou, produto de roubo. Ah, como gostaria de estar levando a palavra do Pai. Pra pregar, anunciar, questionar aquela que faz cortar. Talvez não seria mais um que morreu ali na 31. Falar o passado da vida na roda fica fácil, mas falar da vida nova fica embaraçado. Embaraçado fica quando chega perto dos mantos na esquina, que estão acabando na maldita cocaína. A verdade foi exposta para esclarecer que os mantos morreram sem conhecer, mas com o dedo no gatilho não quiseram ouvir. Perseguindo os próprios irmãos, começaram a se ferir. Não conheceram o caminho, a verdade e a luz. Quem disse isso não foi eu, foi Jesus. Foi Jesus. A verdadeira luz. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. A verdadeira luz é só Jesus. Amém.